Porto do Meio, Guanchumas e Pitangueiras são as três comunidades da Ilha de Búzios, onde vivem 196 pessoas. Os buzianos moram em casas feitas de alvenaria e pau a pique. Ao todo, são 64 casas na ilha e nenhuma delas possui sistema de saneamento básico ou energia elétrica. A água é escassa e retirada de pequenos cursos d'água, poços e até mesmo da chuva. Não tinha padaria, não tinha, não tinha armazém, não tinha farmácia, não tinha médico, leite para tomar de manhã com café não tinha, pão não tinha, era café com arroz cozido, um bolo de farinha, café com bolo de farinha, café com tutu de feijão. A parteira lá era a parteira dela mesmo, mulher dela mesmo, que entendia alguma coisa. Luz dessa não existia, que nem eu falei pra você, rádio não existia, nem BHF, nem PX, então não tinha nada disso. Benedito dos Santos, mais conhecido como seu Bidico, e sua esposa, Dona Mercina, deixaram a Ilha de Búzios há mais de 50 anos. De lá pra cá, pouca coisa mudou. Ainda não existe nenhum tipo de comércio ou serviço de saúde na ilha. Com o dinheiro da pesca, alguns caiçaras se alimentam melhor, pois compram boa parte da comida no continente. Há 30 anos, 40 anos, o doente caía doente, era feito remédio lá mesmo. Você sarou, sarou. Você não sarou, morria, enterrava lá mesmo. Lá era aquele negócio. Deus que olhava. Agora deu uma melhorada. Quando cai uma pessoa doente lá na Vitória, Buzo, falar no rádio, já te comunica, já lancha, vai rapidinho, cata o cara lá e já traz. De acordo com Márcio Tenório, diretor de saúde da Prefeitura de Ilhabela, desde 1998, o município participa do programa Saúde da Família. A iniciativa é do Ministério da Saúde, que implanta equipes de profissionais em unidades básicas. Essas equipes são responsáveis por acompanhar grupos de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada. Elas atuam com ações de prevenção, recuperação de doenças e manutenção da saúde da comunidade. Em Ilhabela, existem 9 equipes do programa. A preocupação com as comunidades tradicionais mais afastadas, como Búzios, veio em 2001, como explica Márcio. Em 2001, nós habilitamos mais 2 equipes, uma exclusiva para atender essas comunidades tradicionais. E nós fixamos essa equipe como uma equipe piloto que serve referência para essas 15 comunidades. E a partir de 2006, foi adquirido a ambulância, parceria entre a Prefeitura e o Ministério da Saúde. Uma lancha transformada em uma unidade móvel marítima, com todos os equipamentos para suporte à vida. A equipe é composta por médicos, enfermeiros, dentistas e assistentes sociais. As visitas são feitas por rotas, sendo que o retorno na mesma comunidade é de 6 em 6 semanas, como explica Henrique Torres, dentista do programa, que trabalha desde 2004 com as comunidades tradicionais. E uma vez por semana, geralmente às quintas-feiras, a gente sai e faz uma rota, uma dessas rotas. Aí quando vai fazer a Ilha de Vitória, por exemplo, que tem poucas famílias, embora seja muito longe, na volta a gente adianta e faz Guanchumas da Ilha de Búzios, que são 2 comunidades da Ilha de Búzios. Aí um outro dia, numa outra semana, vai só na Ilha de Búzios atender a comunidade de Porto do Meio. Clarice Oprusina de Jesus tem 88 anos e foi parteira em Búzios. Quando morava na ilha, não existia nenhum tipo de atendimento de saúde aos caiçaras. Lá não tinha recurso, né? Eu tive antes, também tudo lá. Nunca fui em hospital, nunca fiz pré-natal, nada. As mulheres contavam apenas com a ajuda das parteiras. A gente não fazia nada demais, esperava que nascesse para cortar o cordão. Era só o que a gente podia fazer. Quando não tinha dor, a gente dava chá de canela para despertar a dor, sabe? Era só isso que a gente fazia lá. E aí só esperava o neném nascer? Esperava o neném nascer. Aí depois assim, eu nascia sozinha, nunca tirei com a mão, né? A gente dava mais chá de canela e descia tudo. E aí cortava o cordãozinho do neném? Aí ficava cuidando, até eu cuidava da criança até o umbigo cair, o umbiguinho cair, né? E aí depois entregava pra mãe. E a senhora gostava? Eu não gostava porque não tinha outro jeito, a gente tinha que acudir as outras, sabe? Ela aprendeu o ofício de parteira com a sua mãe, que por sua vez aprendeu com a avó de Clarice. Depois que a minha mãe faleceu, aí não tinha mais quem acudir, porque ela não tinha recurso, né? E, então eles me chamavam, né? Eu ia, porque tinha... Olha, eu sou uma mulher muito corajosa. Eu nunca desmaiei, eu não tenho medo, sabe? Então eles me deixaram no lugar, né? Aí eu fui fazendo... A parteira auxiliava a gestante na hora do nascimento e alguns dias depois, no período de resguardo, como conta Clarice. Lá era muito, muito resguardo, sabe? Não podia apanhar vento e a criança saía no vento assim de 9 dias. E o resguardo mesmo era 40 dias. Aí depois dos 5 dias que a gente ficava no quarto, sabe? Não podia sair para fora. De 5 dias que a gente saía. E a criança saía de 9 dias. A gente não comia peixe assim, brabo, né? Comia só peixinho mansinho. Os peixes mansos são maimbá, garoupa e anchova. Um dos peixes que não podiam ser consumidos pelas novas mães era o cação, que só podia ser comido após 1 ano do nascimento do bebê. Clarice não ensinou seu ofício para mais ninguém, sendo ela a última parteira da Ilha de Búzios. Ah, depois de um tempo, sabe? Aí o pessoal começou a vir para cá, para os médicos. Aí não fiz mais. Isso começou quando a prefeitura começou a ir lá com o médico? Que aí as pessoas deixaram de fazer parto lá? Ah, acho que foi, sabe? Não tenho bem certeza, mas foi imprevido de fazer o parto lá. Porque é perigoso mesmo, sabe? Lugar daquele, porque ter uma criança não é brincadeira. É difícil e a gente não sabe como é que vai ser. Seu Bidico lembra brincando como era difícil o parto na ilha sem recursos. Uma mulher para ganhar a nenê, a mulher de lá mesmo, que fazia, partejava. Fazia o parto. Aí a Luísa Cristina fazia o parto, às vezes, até pro escuro, e tesoura para cortar embigo, aquela tesourinha micha. É, passava um paninho, e aí a criança nascia, a parteira dizia, ó, é macho. Qual macho? Quando ia de manhã, que o dia criava, ia ver, ah, não é macho não, é fêmea. Isso aconteceu, hein? Benedita Costa, ou Dona Ditinha, como é conhecida em Búzios, tem 2 filhos. Os 2 nasceram no hospital. Tudo esses que estão aí agora na idade de 30, 40... anos, é tudo nascido aqui de parteira. Já agora não tem mais ninguém, agora tudo vai para a cidade. Dona Clarice mora sozinha num bairro próximo ao centro de Ilhabela. Ela sabe como funciona o serviço de saúde hoje. Mesmo assim, tem dúvidas quanto ao tratamento nos hospitais. A senhora preferiria ter um filho num hospital ou com as suas avós, se a senhora pudesse escolher hoje? Ai, eu não sei, sabe o quê? Eu nunca fui em hospital. Tive 11 lá na Ilha dos Búzios, mas eu não sei como é que é o parto no hospital, sabe? Mas eu preferia ter em casa.